coligações expressivas! Quatro! Funkeiro! Cê dá um treco, devolve o troco, mas tá de trato, por isso eu treto. Nem vem com trote, que é só os truta. No meio no troque, nós tá na escuta. Rodou tambor, bomba, gira, mundo roda. Patrick olha pros cu, sou hemorroida. Nem quero mais droga, me interna. Só ela abrir a perna, vagabundo e doida. Eu tô na bota, só buscando aspira nas foda. Sangue frio, igual freezer. Igual freezer, sem porta. Quero o clipe e o teaser, não importa. Sem bebeliz, eu quero a fruta do cacho. O pó lá em cima e a lupa lá embaixo. Sou aprendiz, tá? Sabe o que eu acho? Como que eu sou machista se eu nem luto pelos machos, porra? E aí se liga, só doente mental que fecha assim. Será? Será? Não, pensa no flow melhor que esse. Motoqueiro fantasma vai chamando no grau. A morte na garupa, nem preocupa com o mal. Cortando pele, asfalto, sem peidar. Minha mente louca, eu não consigo lembrar de nada. Tem sangue no teto, no chão, no sofá. Um cadáver sentado, garganta cortada. Não lembro onde eu fui, só sei que saí. Levei uma peixeira e um bisturi. Queria me divertir, só lembro dos gritos, o resto esqueci. Acordei do lado da seringa, a boca cortada igual coringa. Preciso me controlar, tenho que me mudar mais uma vez. É a terceira chacina em menos de um mês. Tá na minha cabeça, tá no meu quintal. Achei outro cadáver enforcado no varal. Nada que gasolina não resolva. Corpo quando apodrece, empestei a porra toda. Observo gargalhando minha casa queimar. E o cheiro de carne podre que perfuma o ar. Se liga aí, se liga. Só doente mental que fecha assim. Será? Será? Não, pensa no flow melhor que esse. Motoqueiro fantasma vai chamando no grau. A morte na garupa, nem preocupa. Sem peidar pros pardal. Se a casa pega fogo, eu vou dormir no quintal. Destrave vai chamando no grau. Com a morte na garupa, nem preocupa com mal. Botando pele, asfalto sem